9400, desce para 2000 pés, ajuste de altímetro 1096, autorizado final do procedimento. ILS X-Ray sem glide, primeiros 90 metros impraticáveis. Gente, o ILS X-Ray sem glide, desce para 2000 pés, 9400. Pino 4 está pronto, só um instantinho, estou com esse cifra ali, só um instantinho pra gente ver. Ok. Para Salvador, confirma. Salvador, Congonhas, nível 430, Mike, papapá. Mike, já recebi seu plano, 2 minutinhos de autorização, só um instante, pra gente ver. Okay. O 923 autorizou Guarulhos, nível 360, apelido 50, pista 10, decola até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posse curva direito, subida aéreo, transição de né. 19:35 controle, 1862, acione 5525. Teremos a proa 352 mil pés. Posta a Eldinés, 1935-286-52. Portão 4, autorizado, puxa sonar, está correto o cotejamento, chame táxi. Teremos táxi, voo 1923. Papapá, Mike, papapá, pra copa? Congonhas autorizou 430, decola, pista no 0 ou no 7? Tá em frente hangar da Aeroestar? Aqui, tá em frente hangar da Aeroestar, pretende decolar no 7. No 7 então, decola, pista no 7, curva direita, subida, olha, volta, transição Gonza. Controle 1, 19, decimal 35, torno 1, 8, decimal 6, acione o código 5530. São Paulo, nível 430, subida Gole, Eval 11, decola da 17, curva à direita, controle 10935, torre 1286, transponder 5530, mais tipo a bala par. Afirmativo, então, está no pátio da Destar, livre acionamento, POV de? É, eu estou voltando para embarcar os passageiros ainda, nós estamos só quando estiver pronto. Recente. 400, final do procedimento X-Ray, 0, bom dia. Confirme que estimou a torre, foi 5490 estabilizado, corrigindo, 9400 estabilizado na final do 1-0. Afirma, estabilizado na final do X-Ray da 1-0, 9400. Sente, 9400, tráfego avistado, informa o cabeceiro 1-0, deslocada em 90 metros, os primeiros 90 metros. Ajuste no 0 e no 6, confirmando, já baixado travado visual com campo? Ativo ainda, baixado travado, mas visual com campo, tá 9400. Confirmando, não consegui compreender. Tá recebendo, tá 9400, agora baixado travado, visual com campo. Agora sim, clareza 5, tá 9400, tráfego avistado, livre pulso, pista no 0, vento 140 graus com 07 nós. Gente, o tá 9400, autorizado pouso, pista no 0. Os primeiros 90 metros fechados, atente. Gente, o tá 9400. 3663 para Guarulhos, escute informação Índia, altinto 1016, nível. Estamos em frente à Índia, rastreando de volta aqui pela via Upwind 520. Seguindo a possibilidade de atualização via Upwind 528. Salvador, voo 1923, bom. 5:30, morda. 4 horas e 10, operando galeão, pronto para o táxi. Galeão, 5:6, 4:10, táxi à direita, Índia Alfa, quando esperam no zero, todos 8:6, altinto 1016, lugar. Índia Alfa, só para 10:8:6, bom final de semana, voo 9:8:6. Boa. O 3663, pela experiência que a gente tem vivido aqui em relação a Pris 50-58, hoje começado, seria autorizado entre 1 e 10 e 6:40 da manhã, no caso Zulu. O centro não tem o costume de autorizar fora do horário previsto do NOTAM, ok? Mas eu vou tentar com o centro. Ok, senhor. Muito agradecendo a boa vontade. Caso consiga, copiando via Pris 50. Matheus, o Pris 50 seria da Eldiné a provável subida? Vou checar com o centro aqui, mas 99,9999% de ser pela P50. Muito obrigado. Na escuta? Sim. Ok, então confirmou aí então pela Upwind 50 Salvador para Guarulhos, nível autorizado 340, Upwind 50, decola pista 10, manterá reto até cruzar 2000 pés da terceira milha, nós curva direita, perfil subido da El, transição de Iner, controle 1,9,35, torno 8 decimal meia, código 5536. Ele não está muito disposto, não, né? Hello. Leve lá, então. O T9400, como recebe a torre? Agora recebendo 5/5, anteriormente recebeu apenas a pista. Chama agora o solo 1219. 9400, livrou a pista, agora em direção na Alfa, muito bom dia. 9400, táxi em frente, apresente segunda esquerda Juliette para o portão 11. Juliette para o portão 11, 9400. Autorizado Clássico, voo 923. informação. 3454, autorizado desvio, já foi Giravai, TAP, informe ao término. Descendo ao nível 080, ajusta no 0 no meio, identifique. 080 no 0 no meio, identificou, não copiou o início da informação. Se possível, realizar o RNAV da 1-0. Excelente, a solicitação do DRNAV, quando mais próximo será instruído para o final do procedimento. O senhor está efetuando desvios? Afirmativo, agora eu vou no ProDTAP. Excelente, na ProDTAP descendo aos 50, ajuste no 0 no meio, está reautorizado 50. 50, então no 0 no meio, está 34. Salva 251, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Golno 923. Golno 923, contato radar, suba nível 3620, saída da Elton no Sandiné. 360, da Eldiné, Gol, no 923. Salvador, GV 86, bom dia. 316, bom dia. 11935 para o controle. Salvador, 686. GV86. Mantém o nível 080, serviço contato radar, passando por posição Conde. Na presente voe na toda posição Bonfim, o GV86. Confirma a posição? Corrigindo. A presente está autorizado voar na proa da posição Coral. Ok, a proa do Coral da presente. O 86 informa que tanto o controle Ilhéus quanto o controle Aracaju estão pagando a 119.8 como primária. Ok, obrigado. 86. Cura 923, passa nível de voo 150. Chame o centro na frequência 1288, alterna 133.25. 1288-3325, voo no 923, obrigado, bom dia. Boa. Salvador Ground, go 1605. 1605 to Galeão, flight level 360, 1605. 360, the information will be Juliet in more 1 minute. And QNH 1016, stand by at 6 years, gate 03. M3 está na escuta? 3M3 é o som? 3454? Na escuta, prossiga. Informo que seu pouso irá ser de 1200 metros restrito na pista 1-0. Os primeiros 1200 metros da pista 1-0 estão impraticáveis. 3454. Qual seria o nível para o Brasília? Se puder autorizar o 360, agradeço. E 36 coordenaremos, o número 2 para 4, o portão é o 3. Estamos no 02. 40. Ajuste de altímetro 1-0-1-6, procedimento ILS X-Ray, sem glide. Os primeiros 1200 metros da pista 1-0 estão impraticáveis. Descendo para 040 na descida Bonco, para o X-Ray, pista 1-0, sem glide, os primeiros 1200 metros da 1-0 impraticáveis. E aí, tá bom, se não tiver nenhum, 360. Ok, estava aqui o 36 ainda a ser coordenado, aguarde cópia, portão. Está no 8, aguardando, está 3859. Continua 3 para 4. Agora. 7G050, está 3454. 454, o senhor solicitou a aeronave? Afirmativo. Da presente serve o 366 descendo para 2500 pés. Ajuste, o sinistro 1-0 no meio, informe final do procedimento. 2500. linha Serra V 366, reportarei estabilizado, tá 3454. Salvador Ground, go 605, do you have our clearance? Sim, Maria, 24. 1605 to Galeão, flight level 360 via up there, Zulu 14. After takeoff runway 10, maintain head 2000 feet or 3 nautical miles and then turn right. Dial departure Luda and the blast transitions. Salvador control frequency 119.35. Salvador tower 118.6 and Scott 5537. Sitio Avião International 360 up to Zulu 14, takeoff on runway 10. We only have 1800 for takeoff. After takeoff 2006, turn right. Dial mid and left. Departure takeoff. Spot code 5537, after takeoff 119.35, go 1605. The readback's correct, 10-03, come back for pushing the startup. Only to confirm that from this time on, we only gonna have 1800 meters for takeoff. Can you confirm? Não, 00. Brasília 360 nível autorizado, Zulu 17, pista no zero, menos os primeiros 1200. Decola a pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita. Subida agora, levar o transição ao fito. 19:35 controle, 18:6 a torre, ações 5542. 60 Brasília, Pesolo 97, decolada no 0, com restrição de 1200 pés, ou 1200 metros. Decola, mantém pro até 2000, com escova direita, ou terceira mesa. Saída agora, levar o fito. 119.35, 118.62, 5542. Correto, portão 2, chão pronto, puxa o sinal. Vamos lá. 4, TAM 3859. Afirmativo, prossiga, TAM 3859. 3859 para Curitiba, nível autorizado 360, aeroporto 358, pista 10, mantém reto até cruzar 2. Meu peso, a terceira milha, está deslocada em 1.200 a partir do 00. Controle 10935, torre 186. Após decolagem de 2.000 pés da terceira milha, subida agora, leval, transição Gonza. Código 5541. 0360, Curitiba, por isso que 58, decola da pista 10, interditados os primeiros 1.200 metros. Mantém 2.000. Na decolagem, aponta com a direita, agora levar o Gonza. Transponder 5541. Controle 1935 a 286, tá 3859. 5541 no código, 08, chame o ponto, puxa o sinal. Chamará, tá 3859. Salvador ground, go 1605, descent number 3, ready for first taxi. 03, clear, coming back for taxi 1605. Autorizado, time táxi 63. Autorizado, confirmando agora a convista de nós. Operando, fechado. Acima, os primeiros 1200 estão deslocados. Tu 140 graus com 089, ajuste no 0 no meio, já baixado, travado. Baixou e travou, tá 3454. Livre pouso, pista no 0, cabeceira deslocada em 1200 metros, tanto 3454, tráfego de estrada. Do deslocamento livre pouso, tá 3454. No Uno, desce para 2000, correção, Avianca, 63 no Uno, 2000 pés, ajuste 10 no meio, informe que é o procedimento TLS. Confirmando, descendo para 2000 pés com o DIR 16, final do, da instrução. Ativo 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado final, reporte estabilizado, Avianca 63 no Uno. Autorizado final, reporte para estabilizado, 63 no Uno. Obrigado. 6311, cliente 2200, primeiros metros da pista 10 praticáveis? Afirmo, afirmo, cliente. Ground go 605. We have 77 board. During the 3 hours. Kilo Papa. Approve taxi to the right side via India, Alpha, hold short, taxiway Delta, 118.30, correction, 118.6.